Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. Programa que nos habituámos a ter sempre algo ligado à lusofonia em destaque. E é, assim mais uma vez o caso, um disco novo e alguém que, não sendo, enfim, uma estreia, é o, em termos de Rádio Boa Nova, pelo menos em termos de entrevista. Já várias vezes aqui foi mencionada, já vamos ao longo da conversa lembrar isso, mas a verdade é que vamos falar de alguém que seguramente tem muito a falar sobre a música nacional, até porque a sua carreira já é transversal a vários grupos. Mas, antes de mais, se eu vos disser que vamos falar com Maria de Nazaré, de Azevedo, Sobral, Ladeiras, provavelmente só alguns, e até pelo último nome, lá chegarão. A verdade é que vamos falar com Né Ladeiras. Pois bem, está claro que a distância a isto obriga, ainda que tenha por via de ser telefone. A verdade é que há um novo disco, um disco muito, eu ia dizer galardoado, e a verdade assim é que a crítica tem-lhe sido justa, mas muito presentosa. Temos aqui Outras Vidas, o último trabalho de Né Ladeiras, que, se bem se recordam, aqui na Boa Nova, este trabalho foi-nos aqui pré-anunciado em inglês, da Susan Palman Idol, portanto, da qual tinha grande colaboração da Né Ladeiras, e também que disse dela. Ora bem, Né, antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, bem-vindo ao Oliveira do Hospital. Enfim, uma zona que, de algum modo, também não lhe é assim tão distante. Uma vez, ou julgo saber, hoje mora em Coimbra, não é? Uhum, é verdade. Pois bem, portanto, no extremo do distrito, aqui estamos nós, a querer saber, precisamente, tudo o que está associado a estas Outras Vidas. Mas, enfim, como gostamos também de abusar um pouco, até porque é a primeira vez que falamos, queremos saber um pouco de tudo, não é? Normalmente. Mas começamos por este trabalho último, onde colaborou, e bem, com uma britânica que, enfim, muito galardoada também no que diz respeito ao desempenho que ela tem na música com a flauta. E a verdade é que ela veio escolher a si para, de algum modo, encantar também os ingleses e os americanos, enfim, todos aqueles ligados à música anglo-saxónica. Antes de mais, e antes de chegarmos aqui a seu disco, fala-nos um pouco dessa experiência que teve e do gosto que naturalmente teve de vir a ser convidada. Antes de mais, bom dia ou boa tarde, ou boa noite. Obrigada por este contacto. É sempre bom conversar sobre o nosso trabalho. E então, sim, esta colaboração com a Susan partiu mesmo de um contacto feito por ela e pelo produtor dela, e que eu não estava de todo à espera, e que foi devido ao facto de eles terem, de uma vez, de terem vindo a Portugal há uns anos atrás e terem levado alguns CDs meus, e de terem escolhido, entre outros cantores e outras cantoras portuguesas, a voz que eles achavam que poderia ilustrar aquilo que eles pretendiam fazer com este Lisboa Íntima, que é o nome do título genérico do trabalho da Susan. E assim foi. Eu depois encontrei-me com eles em Lisboa e começámos a trabalhar, e foi uma surpresa muito, muito agradável pelo facto de uma instrumentista tão conceituada como a Susan, norte-americana, ela vive em Nova Iorque, e do seu produtor também muito galardoado e também norte-americano, se interessarem por o universo musical português. E penso que é um indicativo de uma abertura, que, de facto, os músicos que estão a trabalhar de uma forma sem preconceitos e de forma interessada, eles acabam por se quererem encontrar de um ponto do globo para outro ponto, e por isso aqui a música, de facto, aquela expressão linguagem universal, aqui tem todo sentido, faz todo sentido, porque foi realmente isso que aconteceu. E depois, a partir daí, eles começaram a querer entender as letras, mas aquela sonoridade, de facto, foi aquilo que os fez aproximar-se de mim, e eu, claro, ficar também dentro do universo deles, e foi uma honra. 100.2 Oliveira do Hospital. First, I will say of Né that we listened to some of her. We have some of her earlier recordings and kind of. Primeiro gostaria de dizer que ouvimos um pouco de Né de Ladeiras e obtivemos uns dos seus álbuns e apaixonámos-nos pela voz dela quando estávamos em Nova York e estávamos a planear quem iríamos convidar para este álbum. E quando a tentámos contactar, é que nos informaram que ela não tinha gravado há anos e que tinha meio desaparecido. E pessoas começavam a ter dúvidas se iriam conseguir contactar. Até que um dos nossos amigos disse que sabia como chegar até ela e ele entrou em contacto com ela e eu enviei-lhe todos os materiais e a ideia de ter a voz espetacular dela a fazer algo relacionado com o clássico, mas conseguisse conectar com a sua voz. E ela adorou a ideia e nós trocámos e-mails durante meses, até acabarmos por fazer as gravações e tentarmos decidir que música concretizar. E o melhor de toda esta aventura foi que ela e eu nos tornámos muito próximos. Nós descobrimos que temos sentimentos tão semelhantes sobre o mundo e sentimos que nos tornámos irmãs antes de nos conhecermos em pessoa. Foi maravilhoso ter acontecido, pois jamais me tinha acontecido tal coisa em toda a minha vida. E então, quando nos juntámos nos estúdios para gravar e nos vimos pela primeira vez, foi como se nos conhecêssemos desde sempre. And the best thing about the whole adventure was that she and I have become very close friends. Mm-hmm. We discovered that we have such similar feelings about the world, and we feel like we have become sisters before we had even met in person. It was astounding to have that, because I don't think I've ever had that in my whole life. So, when we came together and we came into the Numush studios to record and we saw each other for the first time, it was like we had known each other forever. E assim, ela começou a cantar e eu comecei a tocar. Nós apercebemos que era tudo verdade, que tínhamos esta conexão musical. True, that we had that musical connection. José Mala. José Malão Menino, que a Senhora logo vem, que a Senhora logo vem. Foi lavar os coeirinhos, foi lavar os coeirinhos à fontinha de Belém, à fontinha. Quem tem o nome de mãe? Quem tem o nome de mãe? Nunca passa sem cantar, nunca passa sem cantar. Thank you. Mas chegamos aqui este ano e temos Outras Vidas, um novo disco que, aliás, já vinha sendo reclamado pelos seus muitos e variados fãs há muito tempo. A verdade é que a Nela Deiras recentemente vem colaborando com outras bandas, a convite, e recordo-me também o trabalho que teve aqui com os Corvos, que bem aqui falaram na Boa Nova, mais do que propriamente ter discos seus. A que é que se deve hoje em dia ter aqui então Outras Vidas? Enfim, de algum modo repensar e ter um disco seu de fio a pavio? O Tiago Torres da Silva disse uma coisa muito gira, que é: os artistas nem sempre estão em fase de lua cheia. Umas vezes estão em quarto minguante, outras vezes estão em quarto crescente. E, na verdade, eu estive bastante tempo em quarto minguante ou quarto crescente, mas sem atingir a fase da lua cheia. E quando atingimos a fase da lua cheia é quando achamos que temos algo para dizer. Eu tive bastante tempo sem achar que teria coisas interessantes para dizer. Aliás, fiz mesmo uma paragem, um interregno, em termos de composição e de, como disse e bem, faria umas colaborações esporádicas com alguns colegas e alguns trabalhos de colegas meus, músicos, mas achava que em nome próprio não tinha ainda chegado ao patamar de contar uma história. E realmente aconteceu. Esta é uma história que foi começada a ser construída em 2010, portanto foram 7 anos a construir a história até que ela surgiu em forma de registro, não é? Para poder ser mostrada e para poder ser ouvida pelas pessoas e ser mostrada por mim nos concertos, mas deu-se essencialmente a isso. Que pena, já não me lembro das canções que o vento do deserto cantava nas noites de Assuão. Sobre as areias fui-me deixando conquistar pelas palavras de luz e sombra de Isabel Ebrard. Tive sonhos que nunca sonhei, colhi frutos que nunca provei, tive medos guardados na arca de Aladim. Tive sonhos que nunca sonhei, colhi frutos que nunca provei, tive medos que inventaram para mim. Aos montes andei a sangrar a dor, andei a chamar por mim na voz da terra. Mas que pena, estou a despir-me das mulheres que têm vindo a tecer aquela em que hoje me tornei. Grita Calo, senhora de mim, Madre Teresa, ou a minha alma em Calcutá. Colhi frutos azuis que nunca provei, tive medos guardados na arca de Aladim. Colhi frutos que nunca provei, tive tive sonhos que nunca sonhei, tive medos que inventaram para mim. E agora talvez ponha os pés à estrada, talvez tenha achado a hora de dizer adeus. Mas que pena, sinto vontade de chorar, e no entanto sei que jamais fui assim tão feliz. Greta Garbo, Frida Kahlo, Madre Teresa, oh, a minha alma em Calcutá. Greta Garbo, Frida Kahlo, Madre Teresa, e o mais que Deus dá. Podíamos dizer, naturalmente tem a sua opinião, e espero que, se for diferente da minha, que o diga. Que nesta altura, se quiséssemos fazer um best-of de trabalhos de Neladeiras, basicamente teria nesses trabalhos tanto de colaborações com outras bandas como de discos seus em nome próprio. Ah, com certeza. Porque eu fiz coisas que adorei. Olha, eu fiz uma colaboração com o Sétima Legião, uhum, já há muitos anos, num tema chamado Volta ao Mundo. Exatamente. Por exemplo, a Canção dos Corvos, que foram dois temas até que foram gravados no álbum deles, no último álbum deles. Exatamente. Já foi em 2011, penso eu, 2012, com a Banda do Casaco. Sim, com certeza que gostaria de ter essas canções nessa coletânea. E não acha que está em falta? Eu digo isto porque, se vamos à procura de trabalhos seus, vamos, antes de mais, é preciso fazer esta visa de navegação, até porque há de haver muita gente nova que está a ter contacto com Neladeiras por via deste disco. E, enfim, porque são, uhum, ou porque são pessoas que nasceram agora há pouco tempo, não é? Claro. Portanto, mas a verdade é que o trabalho de Neladeiras tem, pelo menos no que diz respeito a discos, se bem fiz a busca, tanto tempo como tem a Revolução de 25 de Abril. Portanto, o disco onde participa a primeira vez é de 74, não é? Portanto, há aqui um registro muito grande onde podemos ir procurar os temas para o tal best-of. E isso faz com que, por exemplo, quem vá à procura de outras vidas e abre, e vou dizer pelo tema que mais gosto do álbum, com o Feiticeira da Saudade, é muito natural que queira que, de repente, vá buscar temas do Al-Ur e que encontre pontos de contacto, para além da voz, a própria sonoridade. Uhum. Assim, sendo que são fases distintas e, portanto, o Al-Ur é um trabalho um bocado experimental. Eu ainda estava a tentar perceber. Eu já sabia que nunca ia ir por uma série de lugares comuns, mas ainda estava a tentar tatear sobre os caminhos possíveis que estariam de acordo com com o meu gosto estético e com o meu gosto afetivo, até da música, daquilo que veste a música. E daí ter pedido ao Ricardo Camacho, que foi o produtor desse álbum, e de ter convidado alguns dos músicos dos Heróis do Mar, uhum, porque achei que tinha que fazer essa experiência, e acho que correu muito bem. É um EP de 82, portanto, é uma coisa bastante longínqua. Mas sim, talvez o facto de serem composições minhas, e talvez seja esse o elo de ligação que vai saltando de trabalho em trabalho, mas e que também tem a ver com as tais escolhas estéticas de gostar mais de determinados arranjos e ir por outro caminho musical, e não escolhendo outros talvez mais fáceis, mas que não nada me dizem. Talvez seja isso. estrelas. Não te esqueças de mim, nem daquele amor que eu tenho de esquecer. Não te esqueças de falei do Alur, porque é o primeiro álbum, apenas a solo, né? Seus, uhum. Mas e até deu um salto, e é um salto gigante de 20 anos, para terminar no álbum ao vivo que junta precisamente a Naladeiras, a Pilar Homem de Melo e a Ana Mara. Uhum. Vozes que hoje andam arredadas da gravação. Pois é. E é um disco, e posso dizer, porque andei à procura, que não está à venda. Portanto, ou seja, hoje em dia, ser proprietário de um álbum destes é ter uma obra de arte em casa. Ora, fala um pouco também destas vozes, e uma vez que falar de si é que vai ser mais difícil, fala-nos de Pilar e da Ana Mar e da pena que é não haver música delas ou gravada por elas hoje em dia. Pois, na realidade, eu não sei o que se passa com as, tanto com a Pilar como com a Ana Mar. Sei que nunca mais as ouvi. A Pilar, eu nem sei se ela está a viver em Portugal. Tinham-me falado que ela tinha ido para o Senegal. Eu acho que ela é uma compositora pop muito, muito interessante e com bastantes conhecimentos. Uhum. Esse encontro dessas três vozes, de facto, foi excepcional, porque, mais uma vez, o Tiago Torres da Silva foi o grande orquestrador e o grande ideólogo deste conceito de juntar três pessoas de áreas tão diferentes e de fazer um concerto que uniu tanto aquelas três vozes, cada uma com o seu estilo, mas atravessando o mundo das outras. E isso foi muito interessante. É claro que tenho pena, porque não saber delas e de, pelo menos a Pilar não, porque a Pilar compõe, não é? E compõe muito bem. Não saber que a Pilar está a compor e que está a fazer coisas é um bocado complicado. Mas realmente é assim, há que respeitar. Talvez a Pilar tenha chegado à conclusão de que não tinha nada para dizer, e possivelmente é isso, porque não consigo imaginar que um talento daqueles se tenha silenciado, ou talvez o facto de, em Portugal, no mercado que conhecemos, ser cada vez mais difícil de subsistir a uma pressão e a uma, enfim, a uma ditadura estética que há uns anos a esta parte se tem vindo a sentir. Eu sei que isto não é desculpa para as pessoas desaparecerem, mas às vezes as pessoas desistem porque se sentem já cansadas, não é? Porque um remar contra a maré, quer dizer, não fazer concessões, querer continuar a ser coerente e persistir na sua qualidade musical, e depois ver portas escancaradas para coisas muito aberrantes, que são famas fátuas, não é? São famas super cadentes, não é? Que caem logo umas horas a seguir, mas durante aquele período de fama nada mais existe a não ser aquele burburinho à volta dessa coisa esquisita. Talvez seja isso também, algum desassombro, alguma desilusão. Eu não sei, já há muito tempo que não contacto com elas, não sei, possivelmente estarão a fazer outras coisas. Mas acho que o mercado português trata muito mal os seus artistas ou as pessoas que já provaram que sabem, que conseguem, que podem e que têm direito a ter um lugar. E aqui, de facto, há uma marginalização, pronto. Há uma questão de imagem, há a questão... Eu faço uma pergunta. Quais são as cantoras com 50, a partir de 50 anos, que estão aqui no ativo em Portugal? Eu faço a pergunta e assusto-me, porque eu não vejo. Uhum. Não é? Onde é que está a Lara Lee? Percebe? Ok, agora há imensas homenagens à Simone, e ainda bem que as há. Porque ela está viva, porque seria muito hipócrita fazê-las depois dela morrer, que é o que normalmente costuma acontecer. Mas a Simone é uma senhora já com, pronto, uma idade avançada e que vai aparecendo, felizmente, e isto é fantástico. Agora eu pergunto, onde está a faixa etária daquelas cantoras? A Lena D'Água, que também já tem quase 60 anos, não é? Que faz umas coisas, mas não lhe dão oportunidade de se mostrar. Mostrou-se, disseram-me que ela tinha concorrido ao Festival da Canção, portanto, sim. Conseguiu mostrar-se nesse bocadinho, mas, quer dizer, não é nesse bocadinho que a pessoa vai sustentar que eu ainda estou aqui e valho, não é? Porque a experiência também... Mas isto é assim, é esta situação aplicada a toda a área social deste país, não é? E até ao mercado de trabalho. A partir de X idade, tu já não tens idade para aparecer, nem para ser, nem para ter trabalho, nem para ter um contrato de trabalho, não é? As pessoas querem-se novas e como ter experiência. E isso não existe. Claro. E, portanto, acho que eu olhando para o Brasil, em que vejo cantores com 70 e tal anos, e 60 e muitos, e que estão no ativo e que são super respeitados, olhando para Estados Unidos, idem, aspas, percebe? de uma maneira geral, há até um respeito pela questão da idade. E eu aqui acho que se esconde a idade das pessoas, não apareçam, porque vocês já envelheceram, não estão fora de prazo, e agora o vosso lugar é tomado por pessoas, pronto, por jovens, pela juventude, pela frescura e por uma plástica que é altamente enganadora. E isso é óbvio que me põe triste, não é? Claro, claro. Diário de bordo de mim, num tempo que não vai ter fim. O silêncio que se esconde. Fala um sinal ou cicatriz, uma dor que não se cala e não se diz. Acabei de calar um trovão, de engolir a nascente de um rio, de apagar a sem marés, é um homem pendurado pelos pés. Acabei de calar. Antes de mais, tenho aqui duas coisas que queria dizer-las muito rápidas, porque não quero perder este contexto. São diferentes entre elas, mas de algum modo vão de encontro àquilo que está a dizer. Primeiro, quando saiu o Outras Vidas, de repente aparece um crítico dos que, aliás, gosto mais de ler, eu não o sou, porque não tenho essa capacidade, e gosto muito da opinião dele, o António Pires, que diz que este é o melhor álbum de música popular dos últimos anos. E pronto, e essa é uma chancela da qual eu consegui ler ainda antes de ter ouvido o disco. E depois venho a ouvi-lo e ter a minha opinião e a concordar com ele. Esta é uma. Segundo, há pouco falava, e é o fenómeno dos santos da casa, que não fazem milagres. Mas de repente vem alguém de fora, como foi o caso há pouco falámos da Susan Palmanadel, que diz bem de si. Não é uma vicissitude do nosso país que tem que ser alguém de fora dizer que é bom e depois de repente nós também já dizemos que é bom. Olha um pouco, hoje então, nós estamos a gravar antes do Festival da Eurovisão. Uhum. Ou seja, no período entre a primeira semifinal, no qual o representante português, Salvador Sobral, passou à fase final. Portanto, na altura que o programa irá para o ar, já provavelmente saberemos o resultado em que ficou isso tudo. Portanto, estamos a falar até, de algum modo, com o viés de não ter o conhecimento. Mas a verdade é que, de repente, parece que todos descobriram que existe um cantor português que vai ao Festival da Eurovisão, porque, efetivamente, lá fora, de uma maneira... enfim, será genuína, está a ter sucesso este nosso tema. Nosso, enfim, como digo, nosso português, portanto, compreenda-se este patriotismo e não nacionalismo. O patriotismo, portanto, o nosso tema está a ter sucesso lá fora. Não é um fenómeno português, muito português, de que é preciso que alguém diga que é bom para que depois nós, sim, então, tipo cordeirinhos, vamos dizer que sim. Ah, claro que é, mas sempre foi assim. Uhum. Eu lembro-me o fenómeno Madre Deus. Exatamente. Que no início tentavam fazer concertos e ninguém ligava, e a partir do momento em que foram consagrados lá fora foram os maiores cá dentro. Exatamente. Pronto, para mim nada mudou. E isso é que é estranho, porque eu gosto de dizer, é um país que trata muito mal as pessoas que estão a fazer um trabalho sério, e eu acho que se caiu numa, nem sei que termo é que é de usar aqui, mas eu acho que é uma buçalidade, uma coisa mesmo de muito baixo nível, que é tudo que é terrível, tudo que é menos próprio, é colocado em grande exposição, e os assuntos debatem-se à volta dessas atitudes, desses programas estranhos. Eu vou-lhe confessar, eu não tenho televisão. Há coisas que eu sei que se vão passar porque me vêm dizer, e as pessoas que me vêm dizer, eu acredito naquilo que elas dizem. Mas programas estranhos com pessoas dentro de casas e que fazem determinadas atitudes e que têm imensas coisas, revistas e imensa exposição para estarem a conhecer. E sim, depois, mas também é cultura do efêmero, portanto, também não... Precisamente. E depois temos aquelas pessoas que em outros programas de caças de talento, ao fim de um tempo de perceberem que não iam a lado nenhum, umas tentaram suicidar-se, outras ficaram mal para caramba. Enfim, isto é muito perverso. Portanto, há que, acho eu, que repensar, e estas gerações mais novas têm que começar a pensar se é isto que querem para a vida delas, porque eu não acho que seja natural nem saudável viver-se de uma forma tão eu nem tenho termos, mas é tão abaixo do nível mínimo que se precisa para se manter uma sociedade saudável, com valores ótimos, para as pessoas caminharem para a frente e não andarem aqui no pântano, não é? E eu acho que as pessoas estão muito narcotizadas com esta coisa da vida dos outros e o que é que eles fazem dentro de uma sala. Mas o que é isso? Isso é estranho, isso é aberrante. E a mim preocupa-me, não é? Porque penso nestas gerações mais vulneráveis, mais novas e mais vulneráveis, que ainda não têm pilares muito, muito acentos e que estão a crescer no meio deste lixo. E isso a mim incomoda-me. E foi a partir de há uns anos atrás que eu decidi, não quero ter televisão, eu não quero ver, não é porque eu quero enterrar a cabeça na areia, não, eu quero ter tempo para fazer outras coisas, estar a ler, ou estar a ouvir música, e não perder tempo com isso. Sei que isso de facto existe, porque me contam, como eu disse há pouco, vi há muitos anos atrás o esboço, o começar, o início desses ditos programas e eu fiquei completamente assustada. Não achei nada normal. Acho que é uma sociedade muito doente esta. Portanto, o que me está a dizer em relação a esse rapaz, eu não vi o Festival da Canção, lá está, não tenho a TV, mas li de facto uma entrevista online dele, e ele diz a determinada altura: eu mandava propostas para os auditórios com o meu projeto e as respostas eram: ai, já não temos, ai, isto agora até 2020 não há sala para ninguém e tal. Mas a verdade é que ele, depois de ganhar este concurso, passou a ser muito requisitado. Também à volta dele, o que é que aconteceu? A saúde do rapaz não foi pela anúncia, começaram a mexer pela saúde. É aí sempre há aqueles pontos menos importantes, que as pessoas não têm nada que expor. E ele tem o direito de não se expor a esse ponto, não é? Que o avalia pela anúncia. Agora estar a discutir se ele é doente disto ou daquilo e quantas operações fez, por amor de Deus, quer dizer. É tudo que eu vou dizer. Somos nós assim. Outra vida, outra mão, outra ferida, outra canção, outra estrada, outra fé, outra. Chegados aqui a este Outras Vidas, e não queria deixar ir embora sem que nos dissesse assim: o que é que para si foi condição sine qua non para que o Outras Vidas hoje em dia estivesse aqui pronto para venda e pronto para divulgação? Olha, então é assim: Outras Vidas foi um projeto que teve duas pré-produções. A primeira em 2010, entre 2009 e 2010, e a outra uns 3 anos depois. E eu não fiquei agradada com o resultado dessas pré-produções e, portanto, não quis avançar, preferi esperar até encontrar. Portanto, as condições das quais eu não prescindo é ter um produtor que sabe o que faz, e ter um produtor que seja músico e que também, neste caso, se puder conciliar a ser o arranjador, melhor ainda. E foi o que aconteceu, foi uma questão de ter disponível o Amadeu Magalhães, E aí sim, ou foi um encontro extraordinário, explosivo, foi encontrar que, no outro, ou seja, neste produtor, arranjador e músico, a possibilidade de verbalizar, de executar, de criar o som que eu tinha na minha cabeça, que eu sempre achei que devia ser esse som e não ir por outros caminhos. E pronto, e foi isso. E portanto, vale mais esperar do que ser-se, ir com muita sede ao pote e chegar lá e não ter água para beber. Era o que iria acontecer. E eu iria ficar depois muito frustrada com o resultado. E neste caso, estou muito feliz com o resultado, porque era precisamente isto. Porque o Mário já me conhece desde há muitos anos. Nós trabalhámos nos anos 90, quando eu andava com o repertório Trás-os-Montes. Portanto, é uma pessoa que sabe tocar instrumentos tradicionais, mas que também sabe muito das partes tecnológicas e das... enfim, ele conhece o mundo musical que eu gosto. Ele sabe o tipo de música que eu ouço, porque já nos conhecemos há muitos anos e, portanto, nada é segredo entre nós. E ele entendeu a minha leitura para este trabalho e foi fantástico começar a ouvir o resultado daquilo que eu tinha sonhado. E de repente, ter já o disco na mão, agora, enfim, já passou algum tempo sobre a sua produção, já teve, enfim, o ensejo de agora, de quando houve o disco, se fosse agora mudava isto aqui ou aquilo ali, e portanto, de algum modo já teve arrependimentos? Sim, mais ao nível vocal, mas isso sou horrível, porque eu não gosto de me ouvir e acho que aquilo, eu podia ter feito melhor e massacro-me imenso com isso. Em termos dos arranjos, eu não mudaria nada. Mas é ao vivo, tinha a possibilidade de mudar alguma coisa? Ah, sim, aí eu tenho a possibilidade de me redimir. eu já não digo a redenção, mas pelo menos até experimentar outras nuances e ter logo o feedback do público. Não é? Sim. E isso tem acontecido nos concertos que tenho feito. Vou explorando vocalmente e vou colocando vocalmente uma intenção que em estúdio eu não sinto que não coloquei, mas é assim, a questão do estúdio e de gravar as canções é muito subjetivo, porque é naquele momento, e naquele momento nós sentimos que é aquilo que conseguimos dar e que podemos dar. Só que depois a vida está sempre em constante movimento, não é? E não é a mesma coisa um concerto na Torre de Moncorvo, é diferente de um concerto da Vira, e que é diferente de um concerto em Coimbra. Portanto, isto está sempre... Porquê? Porque tem um público, porque tem uma viagem por meio, porque tem uma série de coisas que nos influenciam e que nos obrigam a fazer melhor e melhor e melhor. No estúdio é aquelas horas... E depois nós ouvimos e até achamos que está bem. Só que depois passava um mês em casa, já com o produto final. Epá, eu aqui podia ter feito de forma diferente. Mas isso é eu acho que com todos os músicos passa-se isso. Eu, pelo menos com cantores, já não é a primeira vez que sei de cantores que sentem a mesma coisa que eu. Que, eu se pudesse ter feito diferente. Acho que é normal. Faz parte. Tem, há aqui vicissitudes que têm a ver, ao longo da sua carreira, de que houve muita mudança no mercado da música. Aliás, teve até o azar, pelo menos um disco, recordo-me, seu, que está ligado a uma editora que hoje já nem existe, a Zona Música. Uhum. Portanto, hoje em dia, às vezes, procurar temas seus mais antigos, e é natural, como há pouco disse, que haja alguém que tenha o primeiro contacto, até por via deste disco, queira descobrir o resto, não é uma pena que, de facto, as vicissitudes do mercado nacional passem um bocado para este dia? Hoje, por exemplo, neste caso, a edição deste disco tem a colaboração de uma empresa que também está ligada à saúde, né? Portanto, no caso do outro dia, o Cabrita, a arte é este. Exatamente, enfim. É assim, como é que, enquanto autora, eu devia passar um bocado à margem destas questões, mas enquanto autora, como é que vive este fenómeno de que as empresas da cultura não conseguem sobreviver? Eu, em relação às editoras, tenho, de um modo geral, e àquelas maiorzinhas, eu tenho dois pés atrás. Acho que é um relacionamento difícil, porque elas, para terem aquilo que acham que aquele artista deve dar, elas cobram muito em termos de tudo, do conceito, da estética musical, do estilo, até da própria imagem, quer dizer, metem-se muito e acho que não se deve dar tanto poder assim. Aquelas que se sobraram, aquelas que faliram, o caso da Zona Música, o caso da Transmédia, que editou o meu disco chamado Corsária, sobre aquele trabalho conceptual sobre a Greta Garbo, eu penso que foram pequenos, foi o peixe miúdo que foi comido pelo peixe graúdo e chegou uma altura que rebentaram, não tinham hipótese de se sustentar no mercado, porque de facto as maiores editoras se embarcam e dominam o mercado que as outras não conseguem. Mas há casos excepcionais, porque nós sabemos que hoje a música, para quem quer editar, não é necessário estar numa editora, e há muita gente a fazer isso numa grande editora. São mais as pessoas que fogem disso do que aquelas que querem lá estar, porque sabem que vão estar presas e com contratos chatos, com alíneas muito complicadas para depois contornar. E como hoje em dia a venda de CDs já não é o que era, porque as plataformas abriram outro tipo de mercado, a presença dessas editoras também quase que não justifica este esforço de tentar, enfim, agradar a gregos e a troianos. E eu acho que ter independência das coisas é muito bom. Neste caso, nesta editora Artes, que está ligada, de facto, à medicina, porque o Diogo Cabrita é médico cirurgião, mas que é um apaixonado por arte, por música, literatura, pintura, portanto, é uma pessoa diferente do que existe por aí. Para além de ter uma escrita interessantíssima. Extraordinário. É um dom. O Diogo Cabrita, e o Diogo Cabrita está neste processo comigo desde o início. Eu a ele lhe devo tudo em relação a este CD, porque ele teve a paciência de esperar estes anos todos. Ele compreendeu perfeitamente todas as vicissitudes que se iam acontecendo e os obstáculos que se iam colocando no caminho, e nunca arredou o pé, acreditou sempre. E, portanto, este disco existe pela teimosia maravilhosa do Diogo Cabrita, e a minha gratidão é profunda e eterna. E o maravilhoso desta pequena editora é porque ele já fez coisas extraordinárias com os Stereo Boys, outras bandas de Coimbra que ele lançou, e ao serem lançadas depois tomaram outros voos e foram livremente. O Diogo não as tornou cativas, percebe? E eu acho que o segredo desta editora é o facto de ser autossuficiente, de poder dar a oportunidade de investir naquele músico ou naquela banda e haver um respeito muito grande pela criação, pelo artista, e também a reciprocidade, termos o respeito por quem e a gratidão por quem nos está a facilitar esta concretização. Agora, como é que eu vejo isto para o futuro? Não sei, não faço a mínima ideia. Eu acho que as editoras vão acabar. O facto de eu não ter discos no mercado, eu sei que Trás-os-Montes não existe, que entrou em ruptura de stock, a Corsária não existe, o Da Minha Voz não existe, o Poder de Céu também não existe. Portanto, o que é que existe? Não existe nada da Nela Deiras. Sabe qual é o conselho que eu dou às pessoas? Vão ao Pirate Bay, pirateiem. A sério, à vontade. A sério, eu sou entre um pirata. Pelo menos é disseminado, não é? Portanto, sabe o que é que eu acho? Entre um pirata institucionalizado e um pirata pequeno, eu prefiro o pirata pequeno, aquele que está em casa e que faz buscas na net e que saca as músicas mil vezes, essas pessoas. Porque o pirata grande é aquele que está a comer os royalties e com contratos estranhíssimos, redigidos por pessoas estranhíssimas e que não, nunca defendem os direitos dos músicos, esses é que são os verdadeiros piratas, para mim. Portanto, eu como não sou muito... eu sou pela justiça, eu acho que a música tem que chegar a toda a gente. E, portanto, como esses piratas grandes dificultam a divulgação da música, de um determinado tipo de música, não é da música em geral, porque aquela que lhes dá muito, muito, muito, muito rendimento, eles, facilitam, mas de um determinado tipo de música que eles acham que o mercado não está pronto ou que não quer, depois têm surpresas, porque há pessoas que depois editam os seus discos por fora e às vezes até com umas visualizações no YouTube conseguem ser catapultadas e elas provam que realmente estavam no caminho certo e que essas editoras erraram. O que é um AR? Um AR de artistas e repertório, o que é que um AR percebe disso? Um AR não está dentro da cabeça de um músico nem do compositor, desculpem lá, mas é assim. E eu acredito que temos que, na sociedade, para ser justa, tudo tem que ser acessível a todos. A saúde, a educação, e isto sem qualquer tipo de ser de panfleto político, porque eu nem sequer estou ligada a nenhum partido político, nem gosto de política. A sério, a política é tudo muito estranho. Aqueles jogos de cadeiras essas coisas, essas manobras de bastidores, a mim, eu não as compreendo, e como não as compreendo, não tenho qualquer tipo de ligação. Agora, em termos sociais, de pessoa que vive neste mundo aqui e agora, eu sinto que é preciso, sim, que as pessoas têm que ter acesso à educação, à saúde, que é um bem primordial, e há muita gente a passar mal, e há gente que quer ter acesso à música e a livros, e que por não terem dinheiro não podem. Isto é profundamente injusto. Portanto, a minha opinião, o meu conselho, embora possa não ser politicamente correto, mas sinceramente, eu também não estou aqui, eu tenho 57 anos, ou 58, e não me apetece estar a ser politicamente correta só para ficar bem na fotografia. Eu sou pelas pessoas, eu sou pelo lado transparente e pelo lado justo da vida. E mesmo que isso me possa custar, enfim, alguns dissabores, custar a ver este tipo de coisas, mas é aquilo que eu penso. E eu não acho que esta sociedade esteja suficientemente justa, e acho que há pessoas que passam momentos muito maus, e não há nada, nem ninguém, nem nenhuma instituição, nem nenhuma vontade de tornar as coisas diferentes. E, portanto, neste caso concreto da música, não há discos à venda. Tentem procurar na internet, porque sei que há pessoas com ficheiros desses e que compartilhem. Passem a palavra. Muito bem, aí está. Ora, e estamos a chegar ao final da nossa conversa. Enfim, de algum modo podemos dizer, usando palavras suas, que em Coimbra foi nossa, e temos aqui a revisitar também então o trabalho de Nela Deiras. Mas a última pergunta, se é a qual queríamos deixar ir embora. Este período de 7 anos, para termos aqui este disco cá fora, aquilo que queremos saber, assim, o que é que ficou na gaveta, assim, arrumadinho, à espera de melhores dias, para que, enfim, este disco não seja um último, mas sim o mais recente, e que em breve haverá outros? Na gaveta não ficou, mas estão a ser feitas coisas novas. Eu componho, eu estou sempre a compor, e o Tiago está sempre a escrever letras para mim, por isso nós já estamos numa fase de começar a delinear um outro trabalho, sendo que este ainda está a dar, ainda vai nos seus primeiros passos, claro. Pois ele ainda não esgotou, claro. Mas isso é que é fantástico, porque se por um lado estamos a ir aos locais para mostrar este CD, por outro lado eu, no meu recolhimento caseiro, estou a fazer aquilo que mais gosto, que é compor. É isso. Muito obrigado uma vez mais pela sua disponibilidade. Nada. Foi a primeira vez, mas seguramente, se Deus permitir, não será a última. Iremos falar mais vezes. Temos agora o ponto de contacto aberto, e vamos estar atentos àquilo que anda a fazer. E volta e meia, lá estaremos então a bater-lhe ao ferrolho, para sabermos o que anda a fazer. Um abraço para todos vós, e muito bom trabalho, muito bom trabalho. Que eu vos desejo. Para se viver um amor feliz, há que aprender a dançar. Quem tem medo de amar, sei que esse amor me vai ferir enquanto houver uma canção. Dança minha voz ao descobrir que o canto vem do coração. não partilhe com quem não as tem.